Isso é o DJ Gordão do PC, o craque da putaria. Ó, toma cuidado com a minha peita, na bandoleira meu cozido é maluco, não sabe nem azulzinho, bigodinho fininho, de frente tá indo procurar as nega. Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão, atrás do bar eles levam ela dentro do carro de cotão. Vamos voltar, de uma vez, faz que a louca da tua amiga nunca faz, de uma vez, faz que a louca da tua amiga nunca faz. Na madruga falou laranjinha, vem fuda comigo, minha budeta de terra. Que pato, tu é de meu pereira. Minha peita na bandoleira, meu cozido é maluco, não cabe nem azulzinho, bigodinho fininho, de frente tá indo procurar as nega. Dentro do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão, atrás do bar eles levam ela dentro do carro de cotão. Vamos voltar, de uma vez, faz o que a louca da tua amiga nunca faz, de uma vez, faz o que a louca da tua amiga nunca faz. Vivo na madruga, falou laranjinha, vem puta comigo, minha budeta de terra. Que pato, tu é de meu pereira. Com essas piranha, que é puta, ria!